Senhor Deus e Pai, mais uma vez, nós pedimos, ó Deus, a Tua direção. Ó Deus, que Tu esteja à frente. Tu abençoe o Evandro, ó Deus e Pai. Que Tu, ó Deus, toque no seu coração para trazer a palavra, Senhor, não que venha dele, mas que venha de Ti, Senhor, o recado para todos nós, Senhor. Tanto aqueles, ó Deus, que já Te conhecem, que seja uma palavra, ó Deus, de firmeza, ó Deus, de testemunho, Senhor, e de, ó Deus, de avivamento, Senhor. E para aqueles que não Te conhecem ainda, Senhor, seja uma palavra que caia fundo no coração, ó Deus, para que germine, ó Deus, uma vida melhor, ó Deus, para cada um de nós e para cada um daqueles também que venham se converter a Ti nesta noite, Senhor. Ó Deus, que Tu esteja, então, batendo a porta desses corações, que Tu, ó Deus, que Teu Espírito Santo sensibilize, ó Deus e Pai, para o louvor do Teu nome. Em nome do Teu Filho amado, nós Te agradecemos desde já. Amém. Boa noite a todos. Muito bom. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço muito a oportunidade de poder pregar, poder falar e testemunhar do amor de Cristo e, principalmente agora, usando a palavra dele. Agradeço muito pela recepção, muito calorosa, muito amigável. Agradeço muito por isso. E vamos lá, vamos conversar sobre a palavra de Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 14, versículo 23. Mateus capítulo 14, versículo 23. Enquanto vocês acham, eu vou fazer algumas perguntas aqui, perguntas que não são simplesmente para vocês, mas são para mim também. E as perguntas são: como está o meu relacionamento com a minha família? Como está o meu relacionamento com o meu cônjuge, com o meu namorado, com a minha namorada? Como está o meu relacionamento com meus filhos? Como está o meu relacionamento com Deus? E essa vai ser a principal pergunta de hoje à noite. Como está o seu relacionamento com Deus? Mateus capítulo 14, versículo 23, diz o seguinte: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. A partir de muitos textos que a gente vai ver agora adiante, e principalmente a partir desse, o assunto vai ser relacionamento com Deus. Muitos dizem que querem ouvir a palavra de Deus, muitos dizem que querem experimentar da presença de Deus na vida, mas poucos estamos dispostos a gastar tempo com Deus. E quando eu falo gastar tempo, irmãos, eu estou falando a respeito de, da mesma forma que a gente gasta tempo com o nosso trabalho, da mesma forma que nós gastamos tempo com a nossa família, da mesma forma que nós gastamos tempo navegando na internet, no lazer, seja o que for, da mesma forma que nós gastamos tempo com essas coisas, eu estou dizendo gastar tempo com Deus. E é justamente isso que Jesus está fazendo neste momento, nesse versículo, é gastando tempo com Deus. Eu não parei em nenhum momento neste estudo, irmãos, para olhar as palavras no grego dessa passagem. Não parei para olhar no original. O que eu estou olhando aqui, irmãos, é o que vocês conseguem ler aí na Bíblia de vocês também. O que eu estou lendo aqui é que Jesus subiu ao monte, despediu as multidões e ficou a sós com o Pai. Os irmãos podem ler isso? Eu posso ler isso, e é isso que Jesus está ensinando neste momento: relacionamento com Deus. Se olharmos no contexto, irmãos, no começo do capítulo 14, do versículo 1 até o 12, vai ter lá o relato da morte de João Batista. E a informação que alguns discípulos trazem para Jesus de que João Batista havia morrido. João Batista, se vocês olharem no capítulo 3 de Mateus, vai estar escrito: João Batista, aquele que preparou o caminho de Jesus, aquele que testemunhou acerca de Jesus, e João Batista, aquele que batizou a Jesus Cristo. E no começo desse capítulo, começa com o relato de sua morte, de seu assassinato. E Jesus recebe essa notícia nesse momento. Então Jesus, ele se retira para um lugar deserto. Mas quando ele se retira para um lugar deserto, a gente vai ver ali no versículo 13 até o 21, que as multidões vêm a Jesus indo para um lugar deserto, e a multidão segue a Jesus. E Jesus olha para aquela multidão, tem compaixão daquela multidão, fica com aquela multidão, cura enfermos e faz então bastante conhecida a passagem, a multiplicação dos pães e dos peixes. Logo depois, Jesus iria para Genezaré e ali teria encontro com fariseus e com escribas, e teria uma conversa calorosa ali, onde Jesus olharia para os escribas e para os fariseus e falaria: hipócritas. Uma conversa quente ali. Mas no meio de tudo isso, irmãos, no meio de todo este contexto, Jesus fala para os discípulos: vão até o outro lado do mar, enquanto eu despeço as multidões. E despedidas as multidões, o que ele fez? Subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E a parte que mais me chama a atenção: em caindo a tarde, lá estava ele, só. Irmãos, o que Jesus fez, em que momento Jesus fez e por que ele fez isso? Neste exato momento, irmãos, Jesus está nos ensinando acerca de relacionamento com o Deus vivo. Irmãos, isso é o que nos diferencia de simples religiosos. Um relacionamento vivo com um Deus vivo. Isso é o que nos diferencia de religiosos. Um relacionamento com Deus vivo. Há 2 anos atrás, eu conheci um irmão chamado Sérgio Ribeiro. E ele idealizou e criou um projeto chamado Juvep, onde ele vai para o sertão do Nordeste com um grupo de 40 pessoas, mais ou menos, para mais, e vai no sertão do Nordeste, em pequenas cidades com menos de 3% de pessoas evangelizadas, e vai pregar o evangelho. E este homem, certa vez, numa reunião como essa, ele disse, eu vou imitar o jeito que ele falou: irmãos, criei um projeto. E esse projeto se chama PCP, Oração Profunda, Crescente e Perseverante. Oração profunda, crescente e perseverante. Irmãos, por meio desse projeto, existem muitas histórias, e eu tenho muitas histórias, porque eu tive o privilégio de participar um mês desse projeto. E 2 pessoas que estavam caminhando nessa cidade para pregar o evangelho, numa cidade do sertão do Nordeste, para pregar o evangelho, olham a quilômetros de distância um casebre lá no final, um casebrinho pequeno. Eles olham um para o outro, depois de um dia cansativo, e aí, vamos? Vamos. E eles começam a andar esses quilômetros de distância. E chegam nesse casebre, e irmãos, só tem uma senhorinha nessa casa. E quando essa senhorinha atende a porta, ela olha surpresa e fala: vocês vieram? E a pergunta que vem na mente: irmãos, como assim vocês vieram? Você nem me conhece. Mas a senhora olha e fala: nessa noite passada eu tive um sonho. E nesse sonho, pessoas estavam vindo aqui para me falar algo importante, e eu preparava comida para eles. E nesse dia ela tinha preparado a comida, porque ela tinha sonhado que essas pessoas vinham. E ela preparou comida, essas pessoas comeram, essas pessoas pregaram o evangelho, que era a coisa importante que ela tinha ouvido dizer que falaria. E essa senhora se converte a Deus. Mas, irmãos, Deus que preparou tudo isso, e Deus preparou essas duas pessoas para ir para lá, nesse projeto, que foi idealizado e criado por um homem que tem um projeto individual, um projeto de oração profunda, crescente e perseverante. E um homem que tem um projeto como esse é utilizado por Deus para que vidas sejam salvas. Um homem que se relaciona com um Deus vivo, com um Deus que fala e com um Deus que direciona. Os religiosos buscam aquilo que Salmo 115 está falando para a gente. Eu convido os irmãos a abrirem Salmo 115, versículo 4 ao versículo 9. Salmos, capítulo 115, versículo 4 a versículo 9. Salmo 115, 4 a 9. Vamos ler. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Irmãos, isso é o que religiosos buscam. Um Deus criado por eles mesmos. Madeira, ouro, prata. Deuses que não falam. E surge uma pergunta nesse texto aqui para a nossa vida. Nós temos buscado o Deus vivo que fala? Ou nós temos buscado um Deus fruto da nossa imaginação? Ou nós temos criado um Deus em nossa mente? E a esse Deus a gente finge que busca. Irmãos, a gente tem buscado Deus vivo que fala. Versículo 8 continua. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Todos aqueles que confiam nesses deuses, tornem-se semelhantes a eles. Versículo 9 e 11 diz: Israel confia no Senhor, ele é seu amparo e seu escudo. Versículo 11: confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é seu amparo e seu escudo. Quem pode falar isso? Que Deus é amparo e que Deus é escudo? É quem experimenta desse Deus na sua vida. E quem experimenta de Deus na vida é quem se relaciona com Deus, porque Deus fala, Deus cuida, Deus direciona. Este Deus não é um Deus fruto da nossa imaginação, e para a gente crer no Deus correto, a gente precisa buscar Deus de todo o coração. E Ele se revela a nós, e Ele desmascara a nossa vida, e Ele muda aquilo que está de errado, Ele quebra o nosso pecado, Ele aponta na nossa ferida, mas Ele também segura na mão para te caminhar junto contigo. Ele é um Deus que se relaciona conosco. Irmãos, essa é a diferença de um Deus verdadeiro para um Deus que religiosos buscam. E nós não queremos ser religiosos. Nós queremos ser filhos de Deus. Vamos voltar para Mateus. A gente vai olhar um pouquinho o contexto seguinte. Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8. Lembra que Jesus iria ainda para Genezaré e ali encontraria escribas e fariseus? Pois é, esse é o encontro que Jesus tem com os escribas e fariseus, e nós vamos ler ele. Versículo 7 e 8 de capítulo 15 de Mateus. Jesus dizendo: hipócritas, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 5, 20, versículo 20, Jesus fala aos discípulos: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20 fala isso. Jesus falando para os discípulos: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Os escribas e fariseus, irmãos, eles conheciam a lei, a Bíblia, dos pés à cabeça. Eles criavam cópias das escrituras sagradas. Eles conferiam letra por letra, eles sabiam de cor a palavra de Deus. Mas Jesus fala isso para eles porque eles não conheciam o Deus da palavra. Eles poderiam conhecer a lei, eles poderiam ir nas sinagogas, mas eles não conheciam o Deus da palavra. E é isso, irmãos, que Jesus está ensinando no versículo 23 de Mateus 14. Conhecer o Deus vivo. Irmãos, eu não estou puxando a orelha de ninguém aqui. Quem sou eu para puxar a orelha de alguém? Eu estou aqui, irmãos, porque eu não passei a semana simplesmente escrevendo um sermão, escrevendo ideias e pensamentos. Eu estou aqui porque eu me coloquei de joelhos diante do Pai. E eu creio que Deus está querendo falar isso hoje à noite para nossas vidas, para nossas vidas. Deus está querendo que a sua igreja se relacione com Ele. O Deus que criou, que ordenou a criação, é o mesmo Deus que fala ao nosso coração ainda hoje. Ainda hoje. O Deus que ordenou a criação lá no princípio é o Deus que fala hoje aos nossos corações. E é um Deus vivo, é um Deus que se relaciona conosco. Irmãos, esse relacionamento é possível hoje porque Deus provou o amor dele para conosco, pelo fato de, mesmo quando pecadores, ter Cristo morrido por nós. Romanos capítulo 5, versículo de 8 a 11. Quem quiser abrir, pode abrir. Romanos capítulo 5, versículo de 8 a 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E continua: quando nós éramos inimigos de Deus, experimentamos a reconciliação com Deus. Quando nós éramos inimigos de Deus, Jesus Cristo morreu por nós e nos deu a reconciliação. Quem foi que quebrou o relacionamento com Deus? Foi Deus ou fomos nós? Fomos nós. E quem foi que reconciliou com Ele mesmo este relacionamento? Foi Deus. E será que Deus não quer que a gente se relacione com Ele hoje? Será que Ele mandou Jesus Cristo simplesmente para perdoar nossos pecados e nós continuarmos vivendo nossa vidinha fútil, nossa vidinha egoísta, presa no pecado, presa na internet, vendo coisas imorais, preso na TV, preso no nosso mundinho financeiro? Ou será que Deus enviou Jesus Cristo para que nós pudéssemos experimentar a verdadeira vida se relacionando com Ele mesmo? Nós aprendemos de reconciliação aí em Romanos 5. E é por meio de Jesus Cristo que a gente pode ter esse relacionamento com Deus. E é por meio de Jesus Cristo que a gente está aprendendo aqui que a gente precisa gastar tempo com Deus. Se tem alguém aqui nessa noite, irmãos, que não conhece Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor, hoje à noite você está tendo a oportunidade de restaurar esse relacionamento com Deus. Deus está dando essa oportunidade para você hoje, explicando: você é pecador, mas eu te amo e eu quero me relacionar com você. Eu quero ter intimidade com você. Basta reconhecer Jesus Cristo como Salvador e Senhor da vida e experimentar da reconciliação com Deus. O salmista diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que temem a Ele, aos quais Ele dará de conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Intimidade, isso significa relacionamento. E é para aqueles que temem a Deus. E quem teme a Deus, irmãos, se coloca de joelhos diante dele e clama a Deus. E sabe uma grande diferença aí? Deus ouve o clamor daquele que teme a Ele. Deus ouve, porque Deus é um Deus que se relaciona. Deus está pronto a nos ouvir, irmãos. Deus é um Deus que nunca desampara, como a irmã orou aqui no começo do culto. Deus é um Deus que nunca nos desampara. A gente vê nas últimas semanas tantas chuvas derrubando casas, acabando com famílias, pessoas que perderam tudo. E elas, ao tentarem entrar numa escola para dormir, essa escola está fechada. E elas se encontram desamparadas pelo poder público. Desamparadas. E por mais que o poder público tente ajudar, dando 35 milhões de reais, muitas delas ainda se encontram desamparadas. Mas Deus é um Deus que nunca nos desampara. E Ele está pronto a ouvir o nosso clamor. Salmista diz, Salmo 40, versículo 1, se vocês quiserem riscar esse versículo, sublinhar, Salmo 40, 1 diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Irmãos, estão reparando a profundidade desse versículo? Deus, Ele se inclinou. Se inclinou para ouvir o meu pedido de socorro. Deus é um Deus que se relaciona. Deus não é um Deus distante. Deus está aqui conosco. Deus, Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. A pergunta é: irmãos, nós temos despedido as multidões? Eu não estou fugindo do texto quando eu digo despedir as multidões. Jesus Cristo despediu as multidões. As multidões eram o ministério de Cristo, era o trabalho de Cristo. Os discípulos eram o ministério de Cristo, era o trabalho de Cristo. Mas Jesus Cristo os dispensou por um momento e subiu ao monte para estar sozinho com o Pai. Jesus Cristo criou este momento. Jesus Cristo não estava fazendo nada naquele momento. Tinha muita coisa para fazer. Mas Ele dispensou tudo isso. Olha para a nossa multidão: trabalho, família, namorada, lazer, igreja. Nossas multidões. Essas são as nossas multidões. Agora a pergunta: nós temos dispensado por um tempo do dia essas multidões para estar com Deus? Estar a sós com o Pai? Neste momento, Jesus quer que aprendamos a nos relacionar com Deus vivo. E, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Ou o pecado vai te afastar de um relacionamento íntimo com Deus, ou o relacionamento íntimo com Deus vai te afastar do pecado. Qual dos dois você prefere? Eu não tenho tempo. Eu tenho muitas atividades. Essa pode ser a desculpa que continua na nossa mente. Martinho Lutero certa vez disse: atualmente eu estou tão ocupado que eu não posso passar menos de 4 horas por dia na presença de Deus. Mas nós não precisamos de frases de pensadores para chegarmos à conclusão que precisamos gastar tempo com Deus. Marcos capítulo 1, versículo 35, vamos abrir? Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus Cristo, no alto da madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava a Deus. Marcos capítulo 1, versículo 35. Se a gente não tem tempo durante o dia, então a gente acorde mais cedo para se relacionar com Deus. Mas se a gente não consegue acordar mais cedo, então durmamos mais tarde para nos relacionar com Deus. Mas, irmãos, a Bíblia mostra que é essencial para a vida do homem, para a vida do cristão, um relacionamento com Deus, e isso a gente não pode abrir mão. A gente não pode abrir mão. A Bíblia é repleta de orações. É só abrirmos que a gente vai ver muitas orações. E a gente vai ver alguns testemunhos também. Por exemplo, Enoque, em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoque não experimentou a morte. Enoque andava com Deus. Foi levado para perto de Deus, por Deus, porque ele andava com Deus. Davi, em Atos capítulo 13, versículo 22, chamado de homem segundo o coração de Deus. Abramos em Salmos e vejamos quantas orações Davi não escreveu e não fez a Deus. Quantas declarações a respeito da pessoa de Deus nós não vemos ali em Salmos. Salmo 51, Salmo 40, Salmo 41, Salmo 32. Quantas orações, quantas declarações a respeito de um Deus que ele conhecia e que ele experimentara. Davi, homem segundo o coração de Deus. Irmãos, se nós quisermos ser usados por Deus, se essa igreja quiser se despertar para ser usada por Deus, para ter um relacionamento vivo com Deus, é preciso gastar tempo com Ele. Desculpa o jeito que eu vou falar, irmão, mas a gente precisa largar a mediocridade. A gente é excelente para tantas coisas. A gente é excelente para estudo. A gente é excelente no trabalho. Mas a gente tem que ser excelente também no relacionamento com Deus, no tempo que a gente gasta com Deus. Irmãos, essa é a diferença. Isso que vai mudar a nossa vida. É isso que nos dá esperança e é isso que nos dá força para enfrentar o dia a dia, para caminhar o dia a dia, porque a gente sabe que a gente não está caminhando sozinho, a gente está se relacionando com Deus que está andando junto com a gente. Irmãos, é tempo de abrirmos nossos olhos e nos relacionarmos com o Deus vivo. Agora, irmão, se você não quer gastar tempo com Deus, se você não quer gastar tempo com Deus, eu sinto muito, mas você está desprezando o maior privilégio e o maior presente que você pode ter na sua vida. E, irmão, o seu lugar não é aqui. Mas lembre-se, Deus está falando: venha até mim, venha até mim, se relacione comigo. Deus está te convidando nessa noite: tenha um relacionamento íntimo comigo e saiba o que eu posso fazer e conheça a mim. O Deus Todo-Poderoso está falando isso para a gente nessa noite. A pergunta é: você quer gastar tempo com Deus? Você quer experimentar disso, desse relacionamento com Deus? Está disposto? Jesus nos ensinou. Deus está convidando. O que falta para nós começarmos esse relacionamento com Deus? Irmãos, eu não vou falar agora sobre oração. Não tem como explicar a oração agora, porque já estou há 20 minutos falando. E se eu for falar de oração, irmãos, a gente vai ficar aqui até amanhã, porque é um assunto profundo. Mas existem muitos relatos de orações na Bíblia. E o simples fato de existirem esses vários relatos é o suficiente para a gente enxergar a importância da oração na vida do cristão. Um pastor chamado Martin certa vez disse: um homem sem oração não pode ser cristão. É uma frase forte, mas não está fugindo muito da verdade. Nós conhecemos, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou um modelo para a gente orar. Deixou um modelo para os discípulos. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, está lá a oração do Pai Nosso. E diz lá: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E continua. Mas se a gente for parar nessa primeira parte, sabe onde a gente vai ver essa oração aplicada? Em Mateus capítulo 26, versículo 39, 42 e 44. Sabe o que diz Mateus 26? É o momento em que Jesus vai até o Getsêmane. Antes de ser pego pelos soldados, exatamente antes. E ali Jesus faz aquela oração que todos nós conhecemos. E essa oração ele repete por 3 vezes. E ele fala: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Irmãos, isso é a oração do Pai Nosso sendo aplicada. É o modelo sendo aplicado. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus Cristo, no momento de aflição, se colocou diante de Deus e falou com Deus, abriu seu coração. E Deus quer que a gente fale isso. Alguns entendem a oração como uma lista de pedidos, outros entendem como uma reza, outros entendem como uma conversa com Deus, e eu tenho a tendência a acreditar que essa esteja mais próxima do correto. É uma conversa com Deus. É onde a gente abre nosso coração. É onde a gente pede direção. E é onde a gente declara: Deus, a tua vontade seja feita na minha vida. Mas para que essa vontade de Deus seja feita na tua vida, você precisa se relacionar com Ele. Um amigo uma vez me disse: Júnior, todos podem ser utilizados por Deus, todos são usados por Deus. A questão é, você pode ser utilizado como João, o discípulo a quem Jesus amava, ou você pode ser usado como Judas, aquele que traiu a Jesus. Você quer ser utilizado por Deus como aquele a quem Deus ama, aquele a quem Deus se relaciona, fala e dirige, ou você quer ser usado para mostrar aos outros que um inocente morreu na cruz, mas que você não consegue reconhecer a grandeza do poder de Deus e do amor de Deus ali demonstrado? C.S. Lewis certa vez disse: as minhas orações não mudam a Deus, mudam a mim mesmo. Quando a gente se coloca diante de Deus, quando a gente se relaciona com Deus, Deus muda a nossa vida. Deus molda o nosso caráter. Deus nos mostra e nos distancia do pecado. Mas isso é um relacionamento com Deus. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Lucas 18:1, Jesus ensinando numa parábola: orai sem esmorecer. Lucas 18:1. Orai sempre e nunca esmorecer. Se coloque diante de Deus. Gaste tempo com Deus. Paulo, no capítulo 3, versículo 17 de Efésios, se coloca diante de Deus de joelhos. Há quanto tempo a gente não se coloca de joelhos diante do Senhor? E sabe qual a oração de Paulo nesses versículos? Se vocês quiserem abrir, vocês podem abrir, mas a oração de Paulo ali é para que a igreja de Éfeso conheça a largura, a profundidade, a altura do amor de Cristo. Uma oração profunda. E é uma oração que coloca Deus em primeiro lugar. Uma oração que fala para a igreja: reconheça e conheça o amor de Cristo. Irmãos, a espiritualidade deste culto aqui, como este culto é oferecido a Deus, é um simples reflexo do seu relacionamento com Deus diário e individual. Você quer que esse culto seja uma bênção e exalte o nome do Deus Todo-Poderoso com alegria e seja um culto realmente vitorioso, que tenha vida? Então se coloque no seu quarto e se coloque diante de Deus e ofereça a Ele um culto com a sua vida agradável a Ele. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Último texto para a gente abrir, e assim a gente conclui a mensagem, está em Hebreus. Os irmãos podem abrir em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22. Para concluir, Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e viva o caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Irmãos, quando ele fala aqui, tende intrepidez para entrar no Santo dos Santos, Santo dos Santos, ele está se referindo a uma parte do templo no Antigo Testamento, onde o povo escolhido de Deus se reunia para oferecer sacrifícios a Deus, e neste templo havia este lugar chamado Santo dos Santos. Neste lugar, só uma pessoa poderia entrar. Era o sumo sacerdote. Ele representava todo o povo, e ali dentro do Santo dos Santos oferecia um sacrifício ao Deus. Mas ele está falando aqui, continuando o versículo 19, tende intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Versículo 21, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus Cristo, ele escancarou as portas para o Santo dos Santos. Jesus Cristo, ele abriu a porta para estarmos diante de Deus, porque Jesus Cristo agora é um sumo sacerdote, é o sumo sacerdote, e ele nos dá essa abertura para nos relacionarmos com Deus vivo, todos nós oferecemos um sacrifício agradável a Deus com a nossa vida. Nós podemos ter um relacionamento com Deus vivo. É só ter intrepidez e entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. É só despedirmos as multidões e nos colocarmos a sós com o Pai. Quer se livrar do seu pecado? Relacione-se com Deus. Quer ter uma vida restaurada na sua família? Relacione-se com Deus. E eu não estou falando sobre teologia da prosperidade, tá? Mas quer ter uma vida abençoada no trabalho? Relacione-se com Deus, que Ele vai direcionar os seus passos. Ele vai direcionar os seus passos, porque Deus é um Deus que se relaciona, e Ele ensina, e Ele se inclina e ouve o nosso clamor. Relacione-se com Deus. Você não tem Cristo no seu coração? Experimente da reconciliação. Aceite Jesus como Salvador e Senhor da tua vida e relacione-se com Deus. Intimidade. Quando o povo de Deus tiver intimidade com Deus, o povo de Deus vai experimentar o poder de Deus. Não é o poder que algumas igrejas falam e ficam fazendo cenas em cima aqui na frente. Não é isso. É o poder verdadeiro de Deus. Porque o poder de Deus é o evangelho para a salvação de todo aquele que nele crê. Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós e nos conceda a graça de termos um relacionamento íntimo, sincero e profundo com Deus. Deus tem misericórdia de nossas vidas, porque nós não conseguiremos fazer isso se Deus não colocar a mão sobre nós. Mas para isso nós precisamos despedir as multidões e nos relacionarmos com Ele. Deus tenha misericórdia de nós e nos desperte para isso. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo e o Senhor é um Deus que está ao nosso lado. O Senhor é um Deus que se relaciona conosco. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio. Nós te agradecemos e te pedimos, por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos desperte para um relacionamento verdadeiro contigo. Nos dá a graça, Pai, de conhecermos o Senhor, conhecermos quem realmente o Senhor é e não o Deus que nós criamos em nossas mentes. Por favor, Deus, afasta-nos do pecado, aproxima-nos de ti, Deus, desperta-nos para uma vida plena com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ouve a nossa oração. Muito obrigado por tudo, obrigado pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo na cruz por nós, pelo teu amor tão grande. E é no nome dele que nós oramos. Amém e amém.